para todas as mulheres do mundo. Receba! Receba para todas as mulheres do mundo. Obrigado, meu Deus. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sim. Obrigado, meu Deus. Cara da luva de prateleira é o melhor do mundo. Sim, receba. Vamos ter fé nos brasileiros todos. Amém. Sim.